Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Interweb, que vai para o ar de terça a sexta-feira entre as 20h30 e as 21h. Ora bem, à quinta-feira, como já sabe, nós trazemos sempre músicas de artistas que são conhecidos, mas as músicas ou as interpretações, essas não. Essas não são conhecidas. Ou pelo menos, não muito. E nós hoje decidimos andar a vasculhar pelos álbuns dos nossos artistas portugueses para lhes trazer temas que não chegaram a ser singles ou então interpretações escondidas. As interpretações originais, por exemplo. Enfim, um pouquinho de tudo. Ora, e fomos encontrar do álbum Telepatia, de Lara Lee, uma interpretação do tema A Pedra que Caiu, uma canção que foi popularizada por Tony de Matos e que aqui é reinterpretada por Lara Lee. Depois vamos escutar do álbum de 1990, de Rita Guerra, o tema Medos. É um dos primeiros trabalhos de Rita Guerra. É um tema que não chegou sequer a ser single, como disse no início desta emissão, são temas que não chegaram a ser singles. Mas é uma música muito interessante e que eu escolhi este tema precisamente porque explora, ou melhor, dá a conhecer algumas mudanças na voz da Rita Guerra. Entretanto, já passaram 20 anos desde que foi lançado este trabalho. Vamos ficar depois com um tema do álbum Luz, de Pedro Abrunhosa. Chama-se A Balada de Gisberta. Para quem não sabe da história, Gisberta era uma travesti que habitava aqui nas ruas do Porto, que acabou até depois por ser assassinada à pancada. É verdade. Infelizmente, a vida é mesmo assim. Gisberta foi assassinada à pancada e, como já é costume em Portugal, todo este tipo de indivíduos que agrida, enfim, está cá fora. Então, a Gisberta foi agredida e acabou mesmo então por perder a própria vida. Não sei se foi com este sentido que Pedro Brunhosa cantou este tema. O que é certo é que coincide e muito com a história dessa travesti. Gisberta era também o seu nome. São estes os três temas que vão iniciar mais uma edição do programa Musicália, que está a ir para o ar nesta quinta-feira, 8 de julho de 2010. Vamos à música. Eu volto depois para lhe trazer mais temas destes que não conhece, mas que vale a pena ouvir. Alguém nos atirou a pedra que caiu. sempre cheia de fogo e sempre tão apressada. O tempo fez-me a vontade e de repente já não sei o que quero. Quero tudo e nada. Às vezes quero mudar, depois às vezes já não. Às vezes não gosto de mim, e outras vezes é paixão. Às vezes quero mudar, vira-se como sonhei. Às vezes creio saber, e logo a seguir já não sei. Agora a noite faz de mim tudo o que quer. Cheia de sombras, cheia de cores e de vertigens. O tempo fez-me de vontade. Já sou mulher, mas não sei muito bem o que isso quer dizer. Às vezes quero dançar e cair. Às vezes só quero é ficar, e outras vezes quero fugir. Às vezes quero parar e pensar que é assim, mas algo faz-me adiar e já não estou mais em mim. Ainda ontem era eu adolescente. O mundo era grande, e eu tinha medos que ainda tenho. Hoje ainda tenho, mas eu acredito que o tempo irá ensinar-me todos os segredos. Às vezes quero dançar e cair. Às vezes só quero ficar, e outras vezes quero fugir. Às vezes quero pensa porque é assim, mas algo faz-me adiar e já não estou mais em Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. Perdi-me no nome, hoje podes chamar-me de tua. Dancei em palácios, hoje danço na rua. Vesti-me de sonhos, hoje visto as bermas da estrada. De que serve voltar quando se volta para o nada? Eu não sei se um anjo me chama, eu não sei dos mil homens na cama, e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva, eu não ouço o meu grito na treva, e o fim vem-me buscar. Sambei na avenida, no escuro fui porta-estandarte. Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte. Escrevi o desejo, corações que já esqueci. Com sedas matei e com ferros morri. Eu não sei se um anjo me chama. Eu não sei dos mil homens na cama. E o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva. Eu não ouço o meu grito na treva e o fim vem-me buscar. Trouxe pouco, levo menos, e a distância até ao fundo é tão pequena. No fundo é tão pequena aquela. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. E a dor é tão perto. E estou de volta mais uma vez para lhe trazer mais duas músicas. A primeira é de dos Da Vinci. Eles que participaram no Festival Eurovisão lançaram o conhecidíssimo tema Conquistador e que entretanto depois caíram no esquecimento. Mas eles lançaram pelo menos um trabalho e nós temos aqui esse trabalho connosco e fomos buscar desse mesmo trabalho um tema que é a faixa número 3 chamado Imagine Senhor António Silva. Isto quase que até podia ser dedicado aqui ao nosso amigo António Silva do Música de Peso e do Sinestesia. Mas pronto, também é António Silva, portanto. Mas enfim. Bom, e ficamos então com os Da Vinci e o Senhor António Silva. Vamos depois ficar com o Paulo Gonzo e o tema Lugares. E eu vou voltar depois para as despedidas de mais uma edição do Musicalia. Fico por aí, vamos à música e até já. Cantigas, que lá vem o pai tirando, deixou raparigas. Tudo a cantar, tudo a dançar. E vai tudo a surfar numa onda popular. Silva! Senhor António Silva! Silva! Senhor António Silva! Hey! Senhor António Silva! Um bom pipo de quem é a gatina. Isto é tudo boa. Está tudo bem, cá na nossa rua, tudo na maior, cada um na sua. Alô, alô, Ana Rosa. Ao seu caminho. Silva. Senhor António Silva. Silva. sei que vagabundo, tu dizia que eu sou a maior do mundo. E curtia uma varota na big confusão, também queria ser irada, rádio e televisão. Desatou toda esta lada, tudo altamente, e no meio daquela olhada, o senhor era o presidente. Silva! Senhor António Silva! Silva! Senhor António Silva! Hey! Senhor António Silva! Na memória, as imagens fecho os olhos e há luz a mais. Deixo-me ir para outras paragens. Que chega o momento de finalizarmos a nossa emissão. Vamos ficar com duas musiquinhas que espero que sejam também do seu inteiro agrado. Vamos ficar primeiro com Mafalda Veiga e o tema A Fonte dos Deuses, do álbum Cantar. Vamos também ficar com a música de Rui Veloso, chamado O Ourives Mestre João. São duas grandes músicas e esta última é para rir. É uma grande música de Rui Veloso, do final dos anos 80. Vamos ficar então com estas duas... Aliás, minto, o álbum é precisamente de 1990, mas pronto. Vamos ficar então com estas duas musiquinhas que vão encerrar a emissão de hoje do Musicália para esta quinta-feira, 8 de julho de 2010. Vamos ficar, entretanto, já a seguir com mais uma edição do Beat Sounds, de Firmino Pereira. E já sabe que às 10 da noite há mais um live aqui na sua Rádio Antena Web. É imperdível. Vamos então ficar com estas duas musiquinhas para encerrar a emissão de hoje. Eu estou de volta estou de volta amanhã, às 8h30 da noite, para mais um momento de dança. E quanto a estas musiquinhas de artistas conhecidos, mas que as músicas, essas não são conhecidas, isso só mesmo de hoje a 8 dias. Isso sim, só de hoje a 8 dias. Até lá, eu espero ter a continuação de uma ótima semana, que tenha também um bom fim de semana e que tudo corra pelo melhor. Vamos então à Fonte dos Deuses com uma Mafalda Veiga para irmos buscar o Ourives Mestre João, que só para aguçar o apetite vive com duas mulheres debaixo do mesmo teto. E está com cada homem, hein? João é um judeu sefardita. Tem a perna inquisição, bateu-lhe a porta vestida. E como se não bastasse, tornou-se um velho indiscreto. Mora com duas mulheres debaixo do mesmo teto. Em Goa reina o pagode, talvez seja do calor. Só não peca quem não pode, desde o bispo ao ouvidor. Implicam com João por ser de vaso e marrano. Levam-lhe couro e cabelo em bolas durante o ano. Mas João é um ouribes do melhor que há no país. Visitam e pôr-lhe a mão, vejam só o que ele diz. Passei, quero a minha recompensa. Morrer leve e feliz, tomar vida de licença. Não é demais o que peço, toda a gente o faz por cá. Antes morrer já de um sete, do que de velho amanhã. Tenho duas concubinas, é verdade, não o nego. Joias morenas e finas, bonitas de ficar cego. Também o rei Salomão teve mulheres até partar. E não passou o que eu passei numa nau para cá chegar. Desde que não roubo o ouro do sacrário da igreja, Deus vai.